do ABC, RGS, vulgo doido, cúmplice da cor, confisco do ferro que carrego, azinco ou mesmo trinco. Sou um ouvido periférico, meu som direto, meu papo reto, direto em seus ouvidos. Às vezes eu pensava que seria derrotado pelo vício, mas não imaginava como seria minha vida após ter vencido. Sou compatível com a força da vitória, sou infalível e notável na queima da história. O homem ou um poeta aclamado pelo poder de sua humildade, não tolera a arrogância, muito menos a falsidade. Polícia interfere, maluco, dispense o beck, clique e cleque, não compensa, nota zero pra convivência. O gueto é esquecido, entenda a paciência. Carência zero, a propaganda te engana. Eu vou com o gueto, você vai com a grana. Uns e outro compra fama, desbanca, vira um drama. Se a favela revela, a magia tá no gueto. Preto no direito, Zé, sem preconceito, Zé. Matar a alma, comete erros, sem destaque, reage. Negro reage, sem compromisso, diante a tela. Não engula tudo que o governo joga na favela. Se cicatriza, não sei, mas sei que deixa sequelas. Acorda, irmão, a bomba te espera. Na corda bamba, moleque é sem futuro. Desce do muro, pra que lado vai, vai? Fumar o bagulho, doido é o vulgo. Bicho solto é do subúrbio. Favela pede paz, paz de luto.